Romontinha, 3601. Ótimo, que small, posição número 2, informação aqui, Delta, confirmando o possível São Paulo com o ENT, de voo 3601. Bom dia, tá 3601, eu tenho já aqui pré-aprovado 360, deseja o 38, confirma. Ativo, copiou 36, prossiga. Ok, então 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto, Trive e Poços. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, após Leda e Bride, para interceptar direto a Upper Zulu 16. Transponder é 5071, controle em 1, 19.8, contente. Upper Zulu 16 até entrar no Hotel Zulu, após direto 15, após direto Poços. Fala que 1-0, com o primeiro turno direito, terceiro da El, Leda, após direto Zulu, abrindo para o estrangeiro do Zulu 16. Código de Zulu 5071, e o controle seria em 1-19-8-0, 3-6-0. Transformação da ponte Trive, teremos uma posse de voo Pirassununga. Confirma, seria Pirassununga ou Poços? Perdão, após Trive, Pirassununga segue conforme o plano, o 3601. Correto cotejamento, chame para o pushback no portão 2, da 3601. Portão 3601. pushback, acionamento gate 02. Tan 3601, está autorizado o posicionamento no 2, o altímetro no 011, no chame para o táxi. Autorizado o posicionamento na posição 02, com 10111, Tan 3601. para o táxi, o TAM 3601. O POB de 120, autonomia. Autonomia de 3 horas e 50 minutos, senhor. Terminal Galeão, TAM 3601. Ok, Galeão 120 e 3 horas e 50 minutos. Está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera, pronto para a decolagem. O altímetro 1011, TAM 3601. Livre táxi à direita, via Angel, no ponto de espera, pista no 0, reportaremos pronto, TAM 3601, 1011. Espera pronto, TAM 3601, pista no 0. TAM 3601, está autorizado a alinhar e decolada 10, vento é de 070 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola na pista 10, TAM 3601. TAM 3601 decolou 07, controle em 119, decimal 8. Bom voo e bom dia. Controle Salvador em 119, decimal 80. Graças, tenha um excelente dia. Bom trabalho, até mais. Salvador, bom dia, Oxené 6251. Bom dia, Oxené 6251, tá pronto pra cópia? Firmo. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via ET Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após Trive e após Poços de Caldas. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita, subida da El, Leda e após Leda, DCT Bridge. O controle 119.8. O transponder é o 5105. Afirmativo, autorizado conforme, nível 360 para São Paulo, Guarulhos, a rota conforme o plano, a aerovia para Zulu 16 até Belo Horizonte, depois Trive e Poços. A decolagem vai ser da pista 10 com curva direita após, no perfil da El, transição Leda, e após voa direto Bridge. Frequência do controle 119.8 e o transponder 5105, Oxané 6151. Correto, Oxané 6251, chame para o push e acionamento. Ok, 6251, corrigindo. Isso aí, reportaremos então para o pushback e acionamento, obrigado. Nada. em Salvador, na escuta do Mike X-Ray Hotel. Afirmo, Mike X-Ray Hotel, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, pátio 3, posição 3, para o pátio 1 do Stinger de número 5. Bom dia, está autorizado. Mike X-Ray Hotel, está livre. Reforme no, informe no, no término. Será feito, graças, senhor. Oceané 6251, no chame para o táxi. Autorizado, chama táxi Oceané 6251. Mike, XC Hotel, na escuta do, da torre? Vai. Prossiga, senhor. Ok, mantenha a posição antes de ingressar no pátio principal. Temos aí um Airbus da Oceané que vai taxiar pelo pátio. Positivo, senhor. Compreendido e aguardando. O Oceané 6251, táxi pelo pátio e Índia. Chame para decolagem no ponto espera da 10. Ok, pátio Índia, vai chamar para decolagem da 10, Oceané 6251. Mike X-ray Hotel, após o Airbus da Ocean Air, prossiga para o gate 05. Mike X-ray Hotel recebeu a torre. Positivo, senhor. Após a passagem do Ocean, pode ingressar no pátio Gate 5. Afirmativo. Grato. Pode ficar na pronta, 625, quando chegar. Ocean 251, está autorizado a decolagem não no zero, vento 060 graus, 04 nós. Aí decola 625, Ocean.